Mas uma etapa é acionada, nasce um novo dia. A caminhada é na estrada, mas a luz me guia. Um cidadão pela cidade, em passos lentos, calmo. Resgatado pela verdade, lendo o lindo salmo. Se abastecendo e sabendo que ele foi dado herança. Se envolvendo e vendo com fé a esperança. Porque no passado, se enquadrava em outro quadro. Destino diabólico, resultado equivocado. Alienado, ato de alta conquista. Passa sem falso, falsas fitas. Criminalidade em vista, em frente do espelho. Com as pupilas dilatadas, com a pele toda suada. Após um grande tanto dilatadas, o álcool foi a porta de entrada. Mais do que cego estava, o organismo não aguentava. Fumava, cheirava, pipava, roubava e até traficava. E o diabo gostava, quando eu viajava. Embriagava, vomitava, em casa não voltava. Tava, acredite, tava, é passado, tava. Agora eu sigo outra estrada. Hey, siga você também, essa outra estrada. Não desista de viver, não desista de vencer. Não desista de quem não desiste de você. Pra conhecer aquele que te livre e te sustenta, que te aceita como é e não pela aparência. Não precisa experiência, a chave é ter paciência. Aí sim, atitude. Mesmo sabendo que você falha constantemente, alguém te chama e diz, crê, isso é o suficiente. Até quando você vai dizer que é mais você, que só precisa de você pra vencer? E quando decide seguir pelo caminho firme, entregue o coração e mude o fim desse filme. Pra que ele se firme e seja sua única inspiração. Desista de desistir de quem tem a solução. Não desista de viver, não desista de vencer. Não desista de quem não desiste de você. Não desista de viver, não desista de vencer. Não desista de quem não desiste de você. Cautela, cuidado com nossos tesouros oferecidos a todos instantes. Filme, a fera tentando passar por bela na favela ou na novela, pra não ser enganado por ela. Segundo a carta de João, o mundo passa, mas Deus não. Então não ame o mundo, ame ao seu irmão. Venha conosco sem enrosco, sem ver tudo fosco, longe das trevas, botando o suor nesse rosto. Não dê desgosto pra quem criou você e sua família. Trabalhe que o meu trabalho eu tô fazendo rima. Dedicado de fato, pensamentos lapidados, sentimentos abstratos. Já tô indo pra cima de quem distorce pro seu lado a história. Tendo Voltaire na memória, querendo ver o pobre limitado em todos os seus ganhos, constantemente trabalhando. Mestre dessa cerimônia busca o doutorado para impedir antes que tarde a proliferação desse raciocínio que não faz ninguém evoluir. É necessário uma decisão, desistir de uma coisa, de desistir. Não desista de viver, não desista de ver.